já não está mais dividindo as coisas comigo. Coisa de louco me acostumar assim. Todo esse prazer brincou comigo. Coisa de louco, você não sai da minha cabeça. Coisa de louco, o que você fez na minha cabeça? Andando na rua, no meio de gente, toda essa gente parece você. E no fliperama, e na lanchonete, todo esse prazer brincou comigo. Coisa de louco, você não sai da minha cabeça. Coisa de louco, o que você fez?